vai continuar falando alto, a nossa conversa acabou. Oh, oh, oh. Eu já deixei você gritar demais, agora vai ter que me ouvir. Nem se der como você quer, encheu o saco, terminou. Não dá mais, quero distância, mas toque na do meu pé. Para de ficar pagando palma toda hora, de ficar ligando sem parar. Para, maluca pirada, sai pela madrugada, de camisola pra me procurar. Para de ficar pagando palma toda hora, e de ficar ligando sem parar. Para, maluca pirada, sai pela madrugada, de camisola pra me procurar. Para de ficar pagando palma toda hora, de ficar ligando sem parar. Para, maluca pirada, sai pela madrugada, de camisola, vou procurar aqui. Ficar pagando pau a toda hora, de ficar ligando sem parar. Para, maluca pirada, sai pela madrugada, fica me solando pra me procurar. Yeah, yeah. Alexandre Pires. Ela pode ser maluca, pirada, mas no fundo, no fundo, a gente gosta, não tem jeito. A gente gosta. Eu gosto muito. Esse é o Programe-se. Programe-se. Maravilha, então aí foi o último sucesso que você curtiu aqui do Alexandre Pires, Maluca Pirada. Bom, no comecinho não rolou pra você, Gino e Geno, Nick Vinazzi, teve Caldebar e Rafael. E daqui a pouquinho a gente volta com mais pra você. Só poderia ser aqui, claro, no seu, no nosso. Programe-se. Daqui a pouco tem mais. Programe-se. Programe-se. De volta no seu rádio. Programe-se. Seja bem-vindo de volta aqui no nosso Programe-se. Pra você participar é facinho, facinho. Basta indicar quatro músicas lá no nosso e-mail. Programe a sua, @hotmail.com. Ou se preferir, vai lá na página do nosso Facebook. .com/programe-se do ar, tá bom? Vamos curtir mais músicas. É, tem sucesso bacana agora essa aqui. Vai pro meu amigo Adiel, Rio Grande, Piauí, o vocalista lá do Forrozão Mestre Neném. Vai curtir aqui o sucesso do MC Leozinho, Toda Gostosa. Léo Magalhães, Nosso Casamento. Bruno Marax com Look of Heaven. E pra fechar legal, tem Munhoz e Mariano, Casa Amarela. Esse é o Programe-se. Mande sua lista com quatro músicas para o e-mail. programeassumba@hotmail.com. Aqui o ouvinte faz a programação. Desce, sobe, empina e rebola. Vem mulher, rebolando. Desce, sobe, a noite toda. Passa a noite com elas. Beija na boca. Desce, sobe, empina e rebola. Toda delícia, toda gostosa. Desce, sobe, a noite toda. Rebola na pista. Beija na boca. DJ sacode a pista que ela quer dançar. DJ sacode a pista que ela quer mexer. Tá envolvida, não quer mais parar. Enlouquecida, ela quer descer. Balança, sobe e desce. Teu corpo me enlouquece demais. Me diz, amor, como é que faz? Balança, sobe e desce. Teu corpo me enlouquece demais. Me diz, amor, como é que desce? Sobe, empina e rebola. Toda delícia, toda gostosa. Desce, sobe, a noite toda. Rebola na pista, beija na boca. Desce, sobe, empina e rebola. Toda delícia, toda gostosa. Desce, sobe, a noite toda. Rebola na pista, beija na boca. DJ sacode a pista que ela quer dançar. DJ sacode a pista que ela quer mexer. Tá envolvida, não quer mais parar. Enlouquecida, ela quer descer. Balança, sobe e desce. Teu corpo me enlouquece demais. Me diz, amor, como é que faz? Balança, sobe e desce. Teu corpo me enlouquece demais. Me diz, amor, como é que desce? Sobe, empina e rebola. Toda delícia, toda gostosa. Desce, sobe, a noite toda. Rebola na pista, beija na boca. Desce, sobe, empina e rebola.

kiss you. Programe-se. Programe-se. É isso aí, moçada. Infelizmente, o nosso programa vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com muito mais pra você. Abraço, beijo, aperto de mão e eu fui. Esse é o Programe-se. Programe-se.